6254. Mantenha a posição. Próximo a toque. Sinal do 10, baixado para lá. Frente, azul 4076, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Frente, guardando 4076. Romeu Oscar Bravo, chame controle 199 decimal 35. Pastor 32, solo aos 35, libere pista pela esquerda. Frequência livre. Alfa Golf Papá, decolado ao 36, cruze o campo, curva esquerda após apenas 1.500 pés, ok? Após 1.500 pés, curva esquerda e chame o controle 121, decimal 9, corrigindo. Chame o controle 11935. Alfa Golf Papá, solo é o Torre Salvador? Prossiga. Alfa Golf Papá, controle em 1935. Afirmativo, já cruzou 1.500 pés, com curva esquerda, 19.35, bom dia. Romeu Oscar Bravo, JP, frota a porta. Romeu Oscar Bravo, foi autorizado, chamar o controle, em 19.35. Aí. Azul 4076, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 140 graus, 99. Tiro pouso na 04076. Autorizado, Romeu Oscar Bravo. Tá bom, Romeu. Romeu Oscar Bravo, controle Salvador, prossiga. Solo Salvador, azul 4463 para o táxi, com 120 a bordo, 2 horas e 50 de autonomia, terra Salvador. Direita, porta espera, 1895, 12, boa viagem. Porta espera, 10, conduto 1895, azul 4463, grato, bom dia, trabalho. Torre 118, decimal 95, Gillette Bravo Delta. Passarei 2230, 2000 pés, ajuste no 012. Autorizado após desvio, cruze Duna. Afirmativo 2000 pés, 1012, após desvios Duna, passarei 2230. Ponte marcador de carro. 35 controle, aciona o padrão, o quilômetro 053. 1895, 1012, boa viagem. Tem condições de agilizar a estrada pular assim que ordenado pela torre? Acima de. Muito boa tarde, azul 4463, ponto espera no zero. Azul 4463, mantenha a posição. Ponto espera no zero. Alfa Golf Papá com Recife agora, 12545, alterne 13365. Confirmando o... 12545 e alterne 13365. 3365, obrigado. Bom dia. Romeu Oscar, direcionar chama para o táxi. Mano, Duna, 2230. Reposto estabilizado, 2230. Oi, tá estabilizado, 2230, grato. Sete Bravo Delta, pista livre, vive pouso, vento de 140 graus com 08 nós. Autorizado pouso, 10, Bravo Delta. 4, decolar 240, chama o controle em 199, decimal 35. 0935254. Azul 4463, visual com tráfego nacional da 90? Ainda não. Gente, azul 4463, após passagem do mesmo, autoridade da linha manter pista 90. Posicionamento 254. 254, bom, 360, saída da Aerovigilância. Da Aerovigilância 360, pode valer, está presente, senhor? Autorizado. Controle Salvador, poderia coordenar o TIP 5367, vai direto para CO? Aguarde a redação. O meu Oscar Bravo, informe a sua posição. Time 3290, descend 2000 feet, clinate 1012, clear left approach. Time 3290, descend 2000 feet, clear left approach. 5367 da TRIP, chame Recife, 12545, alternativa 12. 1-3-3-6-5 e solicite ao mesmo Matheus. 2-5-4-5-3-3-6-5-5-3-6-7, obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Romeu Oscar Bravo, informa a sua posição. Em frequência, Romeu Oscar Bravo, até regresso. Está estabilizando o localizador passando 2230. Chame torre 11895, passarelo 2230. 1895, 2230, grato. Torre Salvador, muito boa tarde, passarelo 2230, localizador 10, zoca a pista. Passarelo 2230, continua a aproximação, aguarde pista livre, altímetro 9092. 612, 950, 2230. O meu Oscar autorizado está na via pista, reporte alinhado na pista 97, pronto para decolagem. Do 4463, decolar 243, chama o controle 119, decimal 35. Controle 1935, azul 4463. Controle Salvador, boa tarde, azul 4463, cruza 1000 pés. 4463, submantenha nível 180, saída da EL. 180, perfil da EL, 4463. Ataque no 167 com 139 a bordo, alterno galeão, 3 horas e 45. No 67, livre táxi, pátio, Índia Alfa, ponto de espera 1895, 1012, boa viagem. Índia Alfa, pátio, 1895, ponto de espera 12 agora, no 67, obrigado. Sai de decolagem imediato, que o Romeu Oscar. Livre decolagem, pista 97, metro de no 30 graus com 190 baixo. Alfa-Rio 2230, livre pouso, pista 1-0, vento de 1-3-0, graus com 1-0 nós. Autorizado pouso 1-0, passarelo 2230. Eu acho que a decolada 245, chama controle 119-35. 1935, obrigado. Confirme? E frequência do nosso Bravo, até a graça. Boa tarde, aqui é o Romeo. Boa tarde, aqui é o Romeo Oscar, no meu pé, corredor Axé, pode falar da barra. Autorizado. Oi, após o Front City. Autorizado. Oscar, obrigado. Sun 3290, complete approach, and call tower 18.95. 6254, Recife 1251, alterne 13365, corrigindo 13395. 251-3395, 6254. Passarelo 2230 no solo, faixa 47, livre pista pela direita, chame solo em 121-9. Solo 219-2230. Boa tarde, eu vou 1167, autorizado a linha e decolar, pista 1-0, vento de 1-4-0 graus com 1-0 nós. Ali decola o voo 1167. 1167, tem condições de alinhar sem parada? Afirmativo. Voo 1167, a linha decola sem parada, vento de 1-4-0 graus com 1-0 nós. Parado, não tem acesso. 3290, order market, gear down. 3290, continue approach. Juliette, pátio 3, posição 04, 2230. Pátio 304. Pátio 290, clear to land, runway 10, wind 130 degrees, 11 knots. Clear to land, runway 10, sound 329. Decolada 50, chama controle 119-35. 1935, boa tarde, obrigado. 9, autorizado até o nível 050. Controle, gol 1167, boa tarde. Gol 1167, boa tarde, 360 da EL, saída. 360, saída da EL, 67. Alô, Salvador, é o gol 1867, informação Mike, autorização Brasília. 1867, autorizado Brasília, 360, peso 97, decola pista no zero, curva direita, ar, boa transição, Alexa, controle 1935, 5522, 5522, 1867. Do 121, decimal 9. Station right turn, contact ground, 121, decimal 9, at 3290. 360 Brasília, Brasil 17, Arpor Elefa, 522 de zona, 3935, é o controle, voo 1867. 1867, correto, sumi pronto, portão? Ah, no portão 9. Salvador Brown, good afternoon, this is 3290. 3290, taxi via Alpha, report before taxi duty. Yeah, Alpha, we report for taxi Julia, time 3290. Restrito ao 340. Restrito ao 340, gol 1967. Juliet 2 standing 08. Juliet 208, 3290. Recife agora em 1251 e alterne 13395. O 1167 chama Recife 1251. 251, gol 1167. 10, esse ponto foi chamado para Siri. Meu 11 foi chamado para Siri. 620, livre frequência, uma traça reportar, desce para o 1000 pés até o regresso. Delta, táxi autorizado até a saída do pátio 3. Autorizado, rumo 19, após proa de Itape. Bravo Delta até a Quebec, reporte para o cruzamento 17. Informe para o cruzamento. Prossiga, bom dia. Ofilândia, radial ideal de saída, tá lembrando? Pro Norte. Ok, tá autorizado então, Salvador, Teofilândia. Ela é colada em rimar com Pro Norte, em coordenação com a torre 1895. Controle em 1935 e aciona 0137, o Tango de Abraço. Informe a quantas milhas fica a localidade aqui de Salvador. Apenas fica no stand-by do transponder, porque fica 94 milhas, vou ter que coordenar com o centro, ok? O Tango de Abraço. O radial ideal seria, então, a Proa Norte, no caso, né? Guarda para o acionamento, Tango de Abraço. Dólar 1867, pushback acionamento no 09. Portão 9, aguardação autorizado, chame táxi. O aeronave já passou a retaguarda. Autorizado, chame a táxi. 1011. Brava é o solo? Quem confirmou, é 94 milhas ou 74 milhas? Autorizado, descida para 050, perfil da chegada Marinha, 35240. O Tangue de Bravo eu já estou ciente que é pro norte, mas sim, teria uma radial para voar direto? De a radial aqui seria de 360 a 050 mais ou menos, tem que passar pelo centro Recife, que provavelmente ele não tem o seu plano lá. 330, gente. Cruzamento, Juliette Bravo Delta. Solicita um pequeno desvio à esquerda, senhor, se possível na approach Itapi. Autorizado, desvio após Itapi, 240. Autorizado, desvio, approach Itapi, 240. Romba 19, desça para 2000 pés, ajuste 10, 11, reposta estabilizado na MS. Sendo para 2000, ajustado em 11, reportará estabilizado na MS. É o Romba 19. 110, 3 horas e 40, eu tomei entrando Palmas. Libertax 1867, Pátio Índio Alfa, ponto espera 1895, 1011, tenha uma boa viagem. Libertax, Pátio Índio, ponto espera da 10, 1895, 1011, ajuda, boa. Bravo é o solo? Ok, 5517 no transponder, dá presente 1895, ajuste 101. Apenas confirmando, Teofilândia ela fica mais ou menos a 40 quilômetros de após Valença, é isso? Antônio de Abravo, poderia confirmar o tempo de voo, por gentileza? Antônio de Abravo, livre decolagem, fome fora do solo, vento 120 graus, 11 nós. Se aproximando para a cara da 1-0. 1867, Alinda, cola cabeceira 10, vento no 20 graus, 12 nós. Alinda, cola da 10, com 8 metros. Índia Bravo decolou com proa norte. Vai seguir na... no rumo 330, Thiago. Sim, está o Índia Bravo, decolado agora ao 08, vai chamar o controle em 119.35. Bom voo, está o Índia Bravo. 935, boa. O Vanda, 119, resposta avisada. Confirma a aeronave que chamou anteriormente. O Papa Romeu, estou em Índia Bravo. O Índia Bravo, prossiga, informe o destino. Destino é Zulu, Teofilândia, senhor. Está na proa 360. Teofilândia, vai prosseguir a 510 até o destino? Afirmo. O Tão Índia Bravo informa pessoas a bordo de Mato Pouso. 3 a bordo, a 1709. 1709, chamado de pouso e confirma pessoas a bordo, sou copiado. 3, reporte a 20 milhas, São Guilherme Bravo. Tribo 5240, prossiga para 2010, ajustado em 1011, reportando estabilizado. Para 2000, com miose, reportar estabilizado na EVF 35240. Bom, 867, decolador 010, chame controle 119.35. 0935, voo 867, bom dia, bom trabalho. Salvador, voo 867. Voo 867, contato na decolagem, suba e mantenha 360, sai da voa. 360, voo 867. 119, complete a aproximação, torre 1895. 1188. 95, rumo 119. 1185. Controle 11935. 5521, 4219. Alô, prossiga para 4000 pés, pro de ponto para ingressar na chegada, ajuste no 011. Rumba 19, informe 3 pouso baixado e travado, vento 110 graus, 99. Trem baixo e travado. Rumba 19, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 110 graus, 99. Autorizado pouso para o rumba 19. Boa tarde, eu sou 3193, vim da Oscar, pronto, cópia, Galeão. 3193, Galeão autorizado, 360, Fazulo 10, na escola pistão 10, curva direita da Euleda Bridge, controle 11935, 5531, tanto 3193. Autorizado, Galeão, 360, na escola da Processo, curva direita da Euleda Bridge, 310, da via, 1935, controle 4, chame pronto. Flamengo, prossiga para 4.000 pés na chegada a mar, com ajuste no 019. Para informação, temos um Romeo 44 a 510, próxima duna, sem interferir na aproximação. Sente, obrigado pela informação, TDP 5240, tem o tráfego do nosso TICAS. Tango Índia Bravo, não há tráfego a reportar, livre frequência 12345 até o regresso. DP 5240 estabilizado no ILS pista 10, totalmente visual. Controle de aproximação, DP 5240, chame torre 1-1-8-95. 118-95, DP 5240. Dole Zona 167-230, possibilidade vai lá. Estabilizado em LS a 2 milhas do externo. Rampa 19, sala 15, liberando próximo à esquerda. Para o parque de 4019. Nome de rebote, 3:40, Dani Galeão. TDP 5240. Desce ao nível 060, 6141, chegada a Bonfim. Direita após pátio 5, quanto da bola? Trip 5240, 3 milhas da pista, baixado, checado. 5240, pouso autorizado, cabeceira 10, entra no 30 graus, 10 nós. Livre pouso, pista 10, trip 5240. Decola pista 90, curva direita, saída ar, bom apoio direto, conquista, controle 11935, 5553, 2230. Do 489, mantém a posição. 315, prossiga pro de Duna, 2000 pés, ajuste 109, reposta estabilizado. Pro de Duna, 2000 pés, a reposta estabilizada, Genéia 63. 1011, chame pronto. turma está autorizada a descida até 2.000 pés, 163, 111. 5. 2.000 pés, autorizado, reposta autorizado, 1.011. 2.000, 1.011, vai reportar, 163, 115. Do 4089, ali mantém cabeceira 10. Flip 5240, salão 19, direita no 219. Direita no 219, 5240. Boa tarde, 5240, táxi via Alfa, reporte da Juliette. Alfa 4089, alinhar, livre decolagem, retorno 40 graus, 119. Afirmo 4089, livre decolagem. Para controle. Prossiga com desvio 6141, desça agora inicialmente para 4.000 pés, reporte ao sinal. Já prossiga com desvio 6141. 3 horas e 50 Campinas. Quanto a bordo, confirmando? 86. Livre táxi à direita, ponto de espera 1895, 1011, boa viagem. 295, ponto de espera, saindo à direita. Obrigado, bom trabalho, francês. Manda 5240, Juliette, pátio 3, posição 03. Juliette, pátio 3, posição 03, 5240. Follow, tá 3206. Prossiga. Autorização Fortaleza. Pronto, a cópia. Siga. Salvador Fortaleza 370, piso Lula 9. Decola pista 10, curva à esquerda, Momo, transição frote. Controle 11935, 5550, 3216. 370 autorizado, Fortaleza, decola da 10, curva à esquerda, Momo, frote, piso Lula 9. 11935 ao controle, 5550, transponder até 3216, no portão 3. Chame pronto. Olá. Subi, mantenho 340 da EL. 340 da EL, 419. Eu confio a sequência da torre, 118.3. 1895. Obrigado. Boa tarde, eu estou 3193, pronto. Só 3193, a linda cola cabeceira 10, vento 140 graus 10. Aqui decola 2 a 0, 3 a 3. 1895 é uma frequência nova? Pelo menos. Pega na carta aqui, a gente tem 18.3, 18.6. 18.6 é a primária, 1895 é a secundária. Valeu. ubicado no localizador, Oxané 6315. 7315, completa com a torre, cheque o trem, frequência 118, decimal 95. 1895, Oxané 6315. Oxané 6141, índice de redução, tráfego que antecede agora a 6.5 milhas do senhor, passando duna a 1 minuto para o marcador externo. É um reposto 320 da companhia. O senhor vai reduzir o Oxané 6141. Cinco, 1, 1, 8, decimal 95. 8, 9, 7, obrigado. A segunda aeronave, controle, confirme. Direção do lote, 4000, pode ser prosseguida para levar informações. O Julietão Zulu desce até 2000 pés, o ajuste 1-0-1-1. 2000 com 1011, Julietão Zulu. Salvador, boa tarde, sou 3193. Rotan 3193, contato radar na decolagem, sobe o nível de voo 360 na saída da EL. 360 na saída da EL, facilidade de voar da EL, 3160, 3163. Mantendo o perfil, segunda aeronave na mesma saída, Rotan 3193. Mantém perfil, Rotan 3193. Receptão localizador, Xané 6141. 76141, completa final, cheque o trem de pouso, chama a torre 118, decimal 95, bom pouso. 1895, grato, senhor. Autorizado o táxi, após ponte para o aeroporto. Fala 2, Xané 6141, sinal normal da 1-0. 1-4-1, informarei que está livre. Aguardando. No 5, solo 27, direita, solo 12, decimal 9. Irã, direita 129, eu chamei a 63, eu não sei. Azul 4089, suba restrito ao nível 320, 320, 489. O Xané 6320 reduz a velocidade para 1990 nós. 0-4-1, vento 1-5-0 graus, 0-9, autorizado pouso, pistão 0. Pouso, 6-1-4-1. Oxané 6320, estação Vitor, curva esquerda, proa norte, limite a magnética 1-0-0 de Simbra. Vai seguir um Charlie 402 na final. Azul 4089 subindo restrito ao nível de voo 320. Chama o centro Recife na frequência 1251, secundária 13395. Recife 320, Recife 21395, azul 4089. Obrigado, governo Patrick. Passaria 2230 para o táxi, 54 no PAD, 5 horas de autonomia alternativa, Salvador. Fica mais. Indianapolis, ponto espera 18-95-2230 para a viagem. Bate o Indianapolis, ponto espera da 90, 118-95, obrigado. Presença para 2000 pés, o ajuste no 011. 2000-6-0. Salvador, Xané, 6141, repórter Anjo Juliette. Anjo Juliette, 141. Dan 3193, já presente, está autorizado a proa de bridge e chama o centro Recife na frequência 1251, na secundária 13395. Boa bridge, chama Recife 251-3395, Dan 3193, boa tarde. Próxima Juliette, Chanel 63, eu não sei. Mantenha a posição antes da Juliette, 635. Mantendo, se a passagem pro ATR da passarela depois prosseguir. Negativo, seu portão previsto é o 3, está ocupado. Positivo, eu mantei a posição na Juliette, 63. 32 no meio, coordenando com a equipe de solo após o ATR da tripa em retaguarda, está livre inicial, push no 3, chefe táxi. Passarei 2-2. 2-2-3-0, além da cola, pistão 0, vento 1-4-0 graus, 089. Localizador, Tango Zulu. Juliette Zulu completa a final, cheque precurso, torre 118-95, bom pouso. 18-95, graças a Deus, bom dia. Salvador, boa tarde, compartilhamos Juliette Tango Zulu, visual com campo, trem baixado e checado. Juliette Tango Zulu, informarei que está livre. Juliette Tango Zulu, autorizado pouso, pistão 0, vento 150 graus, 109. Zulu. O Tripsi, cogindo, passarei 2230, decolado, aos 33, controle 119, decimal 35. autorizado táxi, aponta ponte para dono 7. Cheque pré-pouso, chama a torre 118, decimal 95, bom pouso. Lance, passa o cheque, obrigado. Torre Salvador, Xenai 6320, sinal ILS X-ray 1-0. Xenai 6320, informaria que está livre. Gente, há um tráfego 4 milhas à frente, 2 mil pés abaixo, bem no final aqui, seria um helicóptero, né? Não tem conhecimento, tem uma aeronave aqui. A aeronave está à sua frente e já está próximo da cabeceira, né? Tem informação. Confirma? A única aeronave que tem voando no setor está próximo de cruzar a cabeceira já, tá posto no número 1. Ah, que da helicóptero aqui, 2 mil pés abaixo, 500 pés de altura, bem no litoral aqui pelo GPS. Sim, sim. Torre Passageiro 2-0. Controle 119, 135.